vinha quebrar todas as leis e deixaste-me ao sabor da loucura. Deito os dedos e os anéis. Olá, amigos ouvintes, boa noite mais uma vez para si. Espero que esteja a gostar do nosso programa. Estamos quase na reta final do nosso programa de hoje, mas ainda há tempo para a receita do dia. A receita que hoje foi selecionada é gelatina com fruta. Então é o seguinte, você descasca a fruta bem descascada, a fruta a que quiser, ao seu gosto, corta aos cubinhos, como se fosse fazer salada de frutas, corta aos cubinhos, mete dentro do recipiente, depois coloca, pega no pacote de gelatina, mete dentro do recipiente, coloca em meio litro de água bem quente e mete dentro desse recipiente, mexe tudo muito bem mexido, depois de estar a gelatina bem envolvida, desfeita na água quente, coloca mais meio litro desta feita de água fria. E depois de ter bem mexidinho, mete a fruta lá dentro, depois pode distribuir isso em taças e depois coloca-as no frigorífico durante 4 a 6 horas para ficar consistente. A partir daí já pode comer e verá que gelatina com fruta é uma maravilha, amigo ouvinte. É uma boa sobremesa para o seu almoço, para o seu jantar, como queira. Portanto, esta é a receita para hoje, gelatina com fruta. E assim chegamos ao final do nosso programa de hoje. Prometemos regressar amanhã, quarta-feira, no mesmo horário das 19h às 19h30, para lhe fazer companhia aqui no programa Os Melhores da Rádio, com Paulo Santos, aqui na Antena Web. Então, uma ótima noite para si, amigo ouvinte, e fique bem na companhia da Antena Web. Então, até lá!